Direito no 2 horas, direito no 2 horas, direito no 2 horas. Alfa Victor 1 GT. Controle 1208. Thank you. cabeça para 4, 1000 pés, eu ajuste a 005. 931, controle 120, décima 8. 208. Scan 3894, autorizado pouso, pistolo 0, vento 080 graus, zona 79. Sete vezes de pouso na 1073. 894. 1620, só para o rabate, preparo 370, sai da puta. 370 na puta, 620. Thank you. Alarme apresentando quase uma taxa de uma circulação a da anterior do Sandy Pons, no ajuste 1005. Autorizado a chegar da bomba de ona, este mantém o nível 050. Entre os 5, se tiver pouso na pista 10, o vento 090 graus, 079. Agora para 2895, de pouso. Acabou a batalha, está lutando, continua com a circulação aérea livre, ajuste no 005. Botão de Alarme 3-1-4, no solo 3-9, para a direita, solo 1-2-1, decimal 9. Ajuste 005 e o vento 080 graus, 189, autorizado por título 0. Alfa Santana. Boa tarde, mantenha o ponto de espera. mais de pouso na letra? Tá passando de Lima até o controle? controle. 206, no solo 53, direito no 21, no Small 9. 069, Small Recife, 128, Small 35, Altano 25, Small 1. Até o procedimento em uso em Salvador e o procedimento terminado, ele é de fora. Hotel, hotel. Hotel, hotel, a senhora de que está vindo no 1 ou no 5? Esse vídeo está no hotel, vou virar 40 na porta do Cida. Deixa para 4, 20, 6, 1, 20, estou só no hotel. Alfa Yankee Apache, transfere ingresso na pista 7. Lima Pau Hotel, descend 2000 feet, select 100. Oscar Mike, aí que autorizado a linha de colada de fundo 7, o vento 080 graus, ano 79. Peter Charlie Hotel, acione código 5117. Esquerda, pé, porta fora da barra. 317 to Lenny. Okay, so to approach, I'm going to take the clear to Lima Hotel. Ground 08. Horizon, well known, show this 09. casa. Fica pela casa. Deixa eu no pau, mas eu trouxe água, agora eu Eu vou passar um pouco de livro e acho que é mais tempo para o agora dentro de São Esposo, o ajuste no 006 e vento 070 graus 159. É, de Bertalada. Eu não ouço a nossa folha. A folha fora, informação, o ILS fora, procedimento terminado. Afirmativa, pode ser que nessa 366, voo no 1.28.35 até 1.25.1. Voo 1.66, descida para o nível 1.80. Voo 1.66.